什么这个裤子？这个小大腿。Eu tenho uma má notícia, senhora. Eu falei com o plano de voo. Eu sei que o plano foi feito ontem às 23 horas. Eu estava aqui na torre, eu vi o plano e fiz uma DLA. Só que os tempos do plano de voo, a gestão subordinada não tem esse plano no sistema. E eu não posso autorizar sem que eles me autorizem. Eu vou pedir para a Falete retransmitir o plano para que eles tenham no sistema. Eu só preciso saber se foi a AS militar ou a AS civil. 9970, sendo identificação desse avião, chegada a Mário para nível 050, ajuste ao 0014. Três 5 no 7, centro de centro equipe, 1 no 288, total no 260. 288, 260, Maria. Contato com a baia do colégio e suba via árvore para nível 360. Frente via saída árvore para o 360. Zero, quatro, zero, vou ir Lefa, da presente. Direto, Lefa, quatro, quatro, zero. 5955, Saulo. Por gentileza, acionando o transponder 5100. O 5955 do presidente Sandy Torre 11, considere o forçário 5955 aguardando novas instruções. Transponder agora 5112, chama de 895 para decolagem. com você? Os dois alvos apresentam, solicitando seguir até a cabeceira. Agora o Boeing 767 dados para o voo na piscina 0, após ingresso e taxi via pista, reporte pronto. Autorizado, Vitória da Conquista, 180, direto leste, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída arbórea, transição em reta, controle 1198, transfondo 5107. Azul 4040, chama em Recife, na frequência 1288, ou internal 1260. 1260, bom dia. O Azul 4040. Aqui está a mensagem? É, o Azul 2783. Azul 2783, mantenha o mínimo da subida, mantém 3 mil até 2,5 milhas. Sabe esperar uma faixa de hora. Eu vou te manter para subir chegada, acelerar uma faixa de hora. Deixa para 2 mil pés, livre ali S7 da pista 1, 0, reporte estabilizado. 5955, decolado azul no ano. Chama controle 119.8, bom voo. 119.8, grava. Sabe 5955, contato radar na decolagem, sua via coral para o nível 180. 180, que passa. Confirmando a frequência da torre, 118, decimal 95, ajuste 10 no 4. Linda, cola pista no zero, senhor vento 020 grau 039, justo no 0 no 4. Rio 5973, quer falar das restrições de altitude em Capo, desça para 3 mil pés, CMH 1014. Oceaner 6219, autorizado Galeão, nível 360, primeira via Pernambuco 857. Saída da Euleda Irume, decola pista 10, primeira curva direita. Transponder 5101, frequência do controle em 119, decima 8. 3600 Galeão. 0360 Galeão, acordo de voo, primeira aerovia, upper November 857. Colador 10, primeira curva direita da Euleda Irume. 5101, transponder 198, controle, Ocean 62. Xenem 621, no cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Gostaram, é o Zul 4069? Pronto, autorizado Campinas, nível 340, primeira luzinha, Pedro 10. Saída da Euleda Motiva, decola pista 10, primeira curva direita. Transponder 5076, frequência do controle em 119, decima 8. Será 9970, completo o final do procedimento, chame a torre 1895. Azul 4069, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Aprovo. 4069 autorizado, pushback e acionamento, chame pronto para o táxi. 0 decolado aos 1 no meia, chama pelo controle esse voador em 1 no 9 decimal 8, com voo. 98, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, são 3890. São 3890, contato radar na decolagem, se devia pista para o 3190. Da pouca 3190, 3890. Avistado, ajuste no 0, 1 no 4, pouso autorizado, a pista no 0, vento variável com 2 nós, agora 030 graus. O recolho será 99, 70. De coordenação com 3890. Autorizado Galeão, nível 360, primeira aerovia Upper November 857. Saída da El, Leda, Irume, decola pista 10, primeira curva direita. Transponder 5111, frequência do controle em 119, decimal 8. Autorizado para Galeão, Super 9857, decola da pista 10, saída da El, Leda e Rumi, transponder 5111, controle 198, a primeira curva é direita após, o gol 965. Final gol 963, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 963, graças. Negativo 050, tá? 381 no meio. É 3890, da província autorizada, o Jura Tracaju. É Tracaju, obrigado. Alfa XC Romeu. Alfa XC Romeu, é o solo Salvador, prossiga. Bom dia, senhora. O Sr. Romeu está aqui no pátio 3, solicitando rebote para o Kinga, também de número 3 do pátio principal. Alfa XC Romeu, aguarde. Afirmativo, XC Romeu, aguarde. Salvador Azul, 4069. 3, atrasado no INS, que está na vara de espaço. 3593, confirma o chute para gol de avistado, que é negar 1-0 no 4. O 8 decimal 95, ajuste 10, 14. Pátio e Alfa, chama a ponte 1895 azul 4069, ajustou. Solo, Sideral 99, bom dia. Sideral 9970, bom dia. Prossigo táxi via taxi Alfa e Kilo, aguarde indicação de gate. De posição. Alfa, segura a guarda. Mais do balizador. Mais três, caraca. Geral, mais 219 solo. Após a passagem do Embraer da Azul à retaguarda, autorizado para pushback acionamento, chame para o táxi. Sempre 890, chame Recife na frequência 12545, alterna 12685. 3545, 12685, chame Recife da 3890. Obrigado, bom dia. Para puxa acionamento 963, por São Paulo. 963, aguarde a passagem do Embraer da Azul à retaguarda, após autorizado, chame pronto para o táxi. Pode o Embraer Azul, passar a retaguarda, autorizado, chamar a táxi. Chegou no 963. G5973, no solo 23, livre à direita, chama solo 211. Livre à direita, chama 211, pegando. Alô, Salvador, bom dia, 5973, livrou seu escudo. Rio 5973, bom dia, autorizado táxi via taxiway Alfa e Kilo, posição 06, pátio 3. Alfa, Kilo, posição 06, no pátio 3, 5973. Autorizado Brasília, nível 380, primeira aerovia Pesulu 17, saída Arbor, transição Elefa, correção Arbor Elefa, decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5121, frequência do controle em 1119.8. Brasília 380, na Arbor Elefa direita. 1025 correto, chame pronto para o pushback e acionamento. Falou, Azul 2783, solicita push acionamento. Azul 2783, confirme posição. 743, terminal de carga. Sente Azul 2783, fique atento ao 767 da Rio. E no Pátio 3 no momento, autorizado, pushback e acionamento, chame para o táxi. Repita a mensagem. Funciona 62 no ONU para o táxi. 1183 de 5 da Rio. Oceané 62 ONU ONU. Siga a aeronave da Gol 737 no Pátio 1 via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, pista 10, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0 no 4. Para o táxi, o Gol 963, com a 1-7-2, sobe autonomia 0401, alternativa Florianópolis. O Gol 963, autorizado táxi via Índia e Alfa, ponto de espera, pista 10, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0 no 4. Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, 1-9-6-3, obrigado. Pronto, comandão, Mike X-Ray Delta. Prossiga para o solo. Então, Mike X-Ray Delta, solicito autorização para giro dos motores em marcha lenta aqui na remota 14 do Pátio 1, já autorizado pela infraero. Solo ciente, Mike, confirmando o código de chamada, Mike X-Ray. Mike X-Ray Delta. Ciente, reposta ao término, Mike X-Ray Delta. Reposta ao término. Falta mandar o ponto, boa noite, da Índia. Alfa de Setão Brasília, 3-0. Gol 1865, bom dia. Pronto, cópia? Tá pronto. Autorizado, Brasília, nível 360, primeira via, Pesulu 17, saída Árvore, transição Elefa, decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5-1-1-7, frequência do controle 1-1-9, decimal 8. 360, Brasília, contato com a aerovia Pesulu 17, decola da 1-0, curva direita, perfil Arisbonne. Bom, no 865, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Para o 2-6-2-5-2 para push e acionamento. Oxanea 6225 autorizado, pushback e acionamento, chame para o táxi. Acionamento. Repita a mensagem. Uma previsão que está indo de Alfa X-Ray Romeo. Alfa X-Ray Romeo, aguarde o táxi da TR da Azul no Pátio 3, após ser autorizado. Ok, então, X-Ray Romeo, eu aguardo. Táxi no Azul 2783 com 59 a bordo, 13:15 na autonomia, alternativa Salvador. Azul 2783, prossiga o táxi via Pátio 3, seguirá o E2 da Avianca via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, pista 10, chamará a torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0 no 4. Autorizado então, táxi via Pátio 3, E2 da Avianca, 4-1, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre em com ajuste no 04, azul 2783. Alfa, X-Ray Romeu, Solo Salvador. Não, desculpa, X-Ray Romeu. Gente, atento ao ATR da Azul, frente do reboque, reporte para o ingresso no Pátio 1. Afirmativo, será reboque atento ao ATR da companhia e chamará para o ingresso para o Pátio 1. Patrulha Boa, Rua 963, passa 2200 pés da Euleda. Rua 963, contato radar na decolagem, cidadão da El 0360. Da El 360, Rua 963. Autorizado de voar, está no zero, vento variável com dois nós, ajuste no 0 no 4. Decolado 33, chama agora o controle em 119.8, com voo. 98, boa próxima semana. Oceaner 6225, autorizado táxi via pátio Índia e Alfa, ponto de espera pistão 10, chame torre em 118.95, ajuste 104. Da saída Xené 62, 1-1. Entrada, Xené 3-8-9-6. 3-8-9-6, complete 9 para 6-9, Xené 3-1-8-9-5. A confirma a frequência 2-18-15-1-5. 1-1-8-9-5, então 3-8-9-6. 18-9-5, obrigado. 2-5, bom dia, mantenha um ponto de espera, senhor. Olha. Oi, bom dia, senhor 3-8-9-6. 3-8-1-6, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 0-1-4, confirme, trem baixo travado, estando. Tem uma divisão, passou e travou. 3-8-1-6, pouso autorizado na pistão 0, vento zero, correção, vento variável com 3 nós, agora 0-9-0 graus. Livre pouso, senhor 3-8-9-6. Oceaner 6225 visual com o Airbus da TAM na final pistão 0. Oceaner 6225 após a passagem do tráfego que pousa, alinha e mantém pistão 0. Oceaner 6225. Aliás, mantém. Após o tráfego, mas não. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom dia. Pelo Salvador, o Alfa de Romeu pronto para ingresso para a pistão. Alfa X-Ray Romeu autorizado ingresso, pátio principal, posição 03, reporte calçada.

Brasil, Fornaio. The 49 Brazil, Central Flight Level 050, QNH 1014. Autorizado o táxi via Pátio Índia e Alfa. Atento à aeronave da TAM, parqueando na posição 05. Ponto de espera, pistão no 0, chame torre em 1, ONU 8, decimal 95. Ajuste no 0 no 4. Colo 014, leve táxi via Pátio Índia e Alfa. Ponto de espera, 18, 9, 5, atento ao 100. Obrigado, bom dia, bom trabalho, até aqui. Azul 273. Azul 2783, contato com a barra da decolagem, suba via Arbor para o nível 180. 180, está liberado a instrução do de 104, do nível 110? Relativo, mantenha a restrição de 3 mil pés caso não consiga ultrapassar. Eu vou manter 3 mil aí, a sua escuta para a possibilidade de subir. Relativo. O Azul 2783 está atingindo 3 mil pés, posso prosseguir na subida? Relativo, mantenha a restrição Azul 2783. Autorizado a sessão nível 180. 180, 2783. Meia 2, 25, voe na Proje Leste. Ele é alfa, 6200. Azul 4958, Azul 4958, traffic 2 hours, 13 miles, westbound, crossing flight level 100 to flight level 280, Alpha 318. Yes, sir. Duncan Airlines, flight 2958. Oceaner 6225, informa o tráfego 10 horas, 9 milhas, como Nordeste, cruzando 090 em descida para o 050, em ATR 72. CS, já foi a informação. Confirma para o solo? É, bom dia, vamos para cargo 6570. Carro 6570, confirma o estimado de calças fora? É o estimado 1020 nós já estamos totalmente prontos aqui. Se você saber se tem alguma possibilidade, nós vamos olhar para o nosso plano. Aguarde aproximadamente 5 minutos, ainda não possui autorização. Obrigado, doutor, obrigado. APR 72, cruzando 070, descida para 2 mil pés. Quente, doutor, 703. Azul 4958, desce para 2 mil, azul 4949, azul 2006, NH 1014. Here I left at 3 of runway 10, report established. Sasso, informant, altitude 2004958. Controle Salvador, bom dia, voo 965, na 7 Couto. Contato Radar na decolagem, via Arbor para o 360. Via Arbor para o 360, 18865, está autorizado uma linha direta elétrica. Está presente, uma na Praia Alefa, grato, 18865. Canal 6225, chama Recife no 288, alternar no 260. Azul 49, 5-8, estabelece na localidade. Azul 49-5-8, contact tower 118-295. 118-95, good day. Canal 6225, na escuta do controle. Controle 5-8 Azul 4-9-5-8, good morning. The wind is 0-8-0-2-2-5-9 NH1 confirm, then begin our lockup. Wait until 1 minute more. Azul 4-9-5-8, report, then begin our lockup. I'll inform 4-9-8. Sideral 9975, repita o nível autorizado. 3 meses. correta, o reporte pronto para pushback e acionamento. Turno 865, chapa de turno 288, alterna 1260. Turno 288, alterna 1260, bom, turno 865, bom dia. Controle de chamador, bom dia, passarei 2229. Passarei 2229, essa é a identificação. Controle o azul 273, pode ir assistindo, bom visto. Mais coordenação 2783. Controle patrulha 2229 da descida. Patrulha 2229, contato radar a 67 milhas oeste de Salvador. Desça de Amaro para o nível 050, CNH 1014. Amaro 050. 4958, good morning, text approved via Alpha and Kilo 2813. 180, pronto, cópia. Pesado, Recife, nível 350, a primeira novinha Pesulu 17, saída Puca, Jamo, Aru, decola pista 10, primeira curva direita. Correção, primeira curva esquerda, transponde 5166, controle em 119, decimal 8. Aviso a cargo 6570, cotejamento correto, reposte pronto para o pushback, essa é a meta. Cargo 4958, go ahead. Stand by please, Azul 4958, I don't have your position at... Alô, 5973 da Rio, autorização, por gentileza, Recife. Bom dia, pronto, cópia? Pronto, cara, temos a Índia. Autorizado Recife, nível 370, DCT Aru, DCT Mike Charlie Echo, DCT. Saída Puca, Jamo, Aru, decola pista 10, primeira curva esquerda, transponde 5157, frequência do controle em 119, decimal 8. Autorizado 370, Recife, DCT Aru, DCT Mike Charlie Echo, após conforme, decola da 10, curva esquerda, no perfil da Puca, Jamo, Aru, 5157, ao transponde 198, na saída 5973 da Rio. Rio 5973, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Pronto para pushback e acionamento, passe 3, posição 06. Rio 5973, aguarde. Você escuta aguardando. Azul 4958, a position 04, Lima, left. Tá, de perto. Comandante Federal 9970, bom dia. Pátio 3, autorizado pushback e acionamento, chame para o táxi. Gente, tá livre o push, chamarei táxi 5973. Abre a casa, aguarde para o pushback e acionamento. Federal 9970. Autorização para Teresina, solicitando modificação de nível para 320. Aguarde o número 2.